na Zona Leste. Ela é de Ibição, Lockdown. O que eu posso aproveitar agora eu não vou deixar pra amanhã. Vem viver as cenas pra ver como essa vida é louca. Falo no seu ouvido pra ela tirar toda a roupa. Fica à vontade, quero te ver serar. Nas curvas do seu corpo viajo tipo uma miragem. Ela te vive só, rock de manhã. O que eu posso aproveitar agora não vou deixar pra amanhã. Colado, sabe como me deixa mais louco, gramado. Viciado no seu enrolar. Melhor forma pra te ver serar. Sem borrar o seu delineado. Eu tô sempre do meu jeito chucro. Em cima da nave, sem ligar pra nada. Com revolta e disposição, eu encantei a minha quebrada. Seja qualquer cilindrado, traz os torpedão que nós tocas caminhado. Deixa esses bagulhos tontinhos. Imagina que ele tá dando um banho no nome da.